Zoada, sem violência, consciência dentro da quebrada. Quero ouvir zoada, sem violência, consciência dentro da quebrada. Quero ouvir zoada, sem violência, consciência dentro da quebrada. Quero ouvir zoada, sem violência, consciência dentro da quebrada. Aê, aê, chega mais irmão, vamos fazer zoada com valorização. Vamos mostrar pra sociedade que o rap não fala só de criminalidade. Aqui tem arte, ritmo e poesia. É o rap ganhando espaço aqui na Bahia. Chega mais grafiteiros, DJs, MCs e b-boys. Represente seu espaço que o comando é nós. Representamos elementos do hip hop. É desse jeito que ganhamos o nosso ibope. Se eu já citei que o bagulho aqui é nós, vamos fazer zoada com a nossa voz. Quero ouvir zoada, sem violência, consciência dentro da quebrada. Quero ouvir zoada, sem violência, consciência dentro da quebrada. Quero ouvir zoada, sem violência, consciência dentro da quebrada. Quero ouvir zoada, sem violência, consciência dentro da quebrada. Eu vou fazer zoada, consciente no que faço com a força dos parceiros. Agitamos esse espaço, seu braço vai arrepiar, seu coração vai disparar, respiração acelerar. Uma risada cê vai dar, seu corpo não vai controlar, não vai parar de se agitar. Porque o som aqui é o rap, com rap não tem estresse. Seus problemas cê esquece, o som é da favela e o respeito prevalece. Aliado com os parceiros que sabe curtir o rap, sem confusão, contradição. Nem passa ali por dentro o ódio no seu coração. Não passe pelo cara e corra atrás pra dar porrada. Curta o som da quebrada e vem com nós fazer zoada. Quero ouvir zoada, sem violência, consciência dentro da quebrada. Quero ouvir zoada, sem violência, consciência dentro da quebrada. Quero ouvir zoada, sem violência, consciência dentro da quebrada. Quero ouvir zoada, sem violência, consciência dentro da quebrada. O seguinte, 19 não é 20. Aqui é pé na porta, mas o Franco é tirador de elite. Invadir mais fronteiras, não temos limite. O rap por aqui tipo rajadas de rifle. Envolve os mano, envolve as mina. Batida eletrônica se combina com as rimas. Estilo é pesado, te faz delirar. Que fazem sucesso em até Bagdá. Chega pra cá e seja bem-vindo. Se o comando é que é nós, tá ligado, é aquilo. Mantenha o respeito e esqueça a ganância. Plante o amor, colherá esperança. Futuro melhor pra mim e pra você. E clama a Deus pra nos fortalecer. Disponho aqui humildade e um braço. E pra toda a rapa um forte abraço. Que faça de mim, Senhor, uma matéria-prima. Na luta contra o mal e das injustiças, resista. O sangue bom, vou fazer zoada que o rap é o som. Quero ouvir zoada, sem violência, consciência dentro da quebrada. Quero ouvir zoada, sem violência, consciência dentro da quebrada. Quero ouvir zoada, sem violência, consciência dentro da quebrada. Quero ouvir zoada, sem violência, consciência dentro da quebrada. Quero ouvir zoada, quero ouvir zoada, quero ouvir zoada, quero ouvir zoada, quero ouvir zoada. Sem violência, consciência dentro das quebradas.